O trabalho na continuação começou logo após a conclusão de Arkham City. No meio do desenvolvimento, houve a troca de geração dos consoles de mesa, o que permitiu que o projeto pudesse expandir para além das limitações que os hardwares do PlayStation 3 e do Xbox 360 eram capazes de aguentar. Como o projeto cresceu em escopo, o desenvolvimento levou mais tempo que o esperado, indo do que foram os 2 anos para desenvolver Arkham City, passando dos 3 anos, chegando aos 4 anos de desenvolvimento. Nesse meio tempo, a WB Games encomendou para o estúdio WB Montreal o jogo Batman Arkham Origins, para preencher a janela de lançamentos de 2013. Originalmente, o jogo estava para ser lançado em outubro de 2014, apenas 1 ano depois de Arkham Origins, mas devido a questões de desenvolvimento, o jogo foi adiado para junho de 2015, e ainda assim não impediu de ter problemas de desempenho na sua versão para o Windows. Eu não testemunhei isso na época, já que quando o jogo saiu eu joguei no PlayStation 4, mas a coisa foi muito feia. Mesmo tendo um setup gamer muito bom para a época que o jogo saiu, o jogo fazia os computadores sofrerem. A coisa foi tão feia que um dia antes, depois de sair, a WB Games removeu o jogo das lojas digitais, e só voltaria a ser comercializado 4 meses depois. Eu digo no passado porque para fazer esse vídeo, eu joguei a versão distribuída na Epic Games, e com o meu setup, que não é a coisa mais avançada que existe até a data de gravação desse vídeo, o jogo rodou liso. E é esse jogo, originalmente lançado em junho de 2015, mas com uma quantidade absurda de patches oficiais, que será revisitado neste vídeo.